Enfim. Não, pode falar. Não, enfim. Eu prefiro não falar de menino. Vamos voltar para o Panhandle melhor. Tá, então, já que o 8 é aquilo mesmo, né? Que eles colocaram aquele pneu falante da Michelin lá pra tentar se passar por um gangler, né? Ah, e não tem... Aí o Tiririca do... Ah, não, nenhuma coisa... Aí o Tiririca, oi? Nenhuma coisa boa, ali. Né? É, teve uma interação no Panrédio com a serviçal lá nos ganglers. Eu não lembro o nome dela agora. Putz, eu também não, é um nome diferente, é, deixa eu não jogar. Guardei ainda. Deixa eu jogar aqui no Google e vou descobrir agora, peraí. Deixa eu ver se eu acho. É, ela foi... Vai falando aí, não, vai falando. Não, deve achar fácil, mas eu de cabeça não lembro não. Deixa eu ver. Vai falando aí, eu vou procurando aí. Eu sei que tem um Destra, que é uma melancia fatiada. É, isso aí. Tem um Dom Grânio, que se chama com um cafetão, é, parece mesmo um cafetão espacial. É. Eu acho que a... É aquela menina que parece uma boca de peixe, né? É essa não, mesmo. Não lembro o nome dela. É ela mesmo, acho que é Gaucho. Gaucho. Gaucho, não é Gaucho? É uma coisa assim? É, ela mesmo. Então, teve a interação dela. Ah, então. Teve a interação dela com o Lupa Red e foi a única coisa, mais ou menos, no episódio, que também não foi nada demais. É, mas ela mostrou que ela não é de... É, se subestimar, né? Que ela não é fraca, exatamente, né? Pelo que deu a entender. É, o melancinha fatiada do Dexter também não, né? Acho que é aquele Brutamontes clássico, né? Que você vê tudo quanto é Tokusatsu, anime, etc. Ah, outra coisa que eu lembrei. O Dom Grânio até agora tá só tomando vinho, não faz nada, tá bom. Ele já falou que ele quer um sucessor, então não vai fazer nada mesmo, mano. Ele tava sentado esperando. Mas é, vamos passar pro episódio 9. Então, o episódio 8 realmente não aconteceu muita coisa. A única coisa que eu lembrei agora, eu não lembro se foi no episódio 8 ou no 9, é no Good Strike, que é aquela porra daquela navezinha lá, que uma hora ajuda um, outra hora ajuda o outro. Ah, é todo episódio assim. É, um episódio ele vai pra um lado, outro episódio ele vai pro outro. É, mas ele parece que ele sabe alguma coisa sobre o Koguri. Koguri? É. É, eu deduzi a mesma coisa. Mas ainda não sabemos o que é. Sim, é o Koguri de verdade. É, nem tem. Ele não vai revelar porque, né? Não mata esse olho, mas. Sim. Que ele sabe, ele sabe. É, isso tá. Também tá bem nítido. Mas tá ficando cansativo, né? Uma hora ele vai pra um lado, outra ele vai pro outro. Ele tá. Se definir, né? Ou ele vai pra um lado, ou ele vai pro outro. E é um robôzinho bem sem graça também, né? É, bastante. Ainda reciclaram o ticket e colocaram dentro dos cockpits ainda. É verdade, é verdade. Agora só. Eu espero. Reciclaram aí e colocaram ele ainda. Eu espero pra que o. Eu espero que o membro extra que vai entrar não fique nessa mesma dinâmica. De uma hora no um, uma hora no outro. O membro extra, o novo integrante que vai entrar. É, não, eu não tenho notícia. Novo o quê? O novo integrante. O novo Lupin Regia ou o novo Atreja que vai entrar na história? Não, eu não tenho notícias ainda de quem vai ser, não. Nem como vai ser isso, mas... Bom, estamos no episódio 9 e dá falta quase 10 episódios pra ele dar o ar da graça. E aí, mas quando ele entrar... Só pra ser o Edmurphy, né? Colocaram o Edmurphy lá, é um tira da pesada. Nossa. Japonês vai fazer não. Um papel. Mas não sei que vai ser não. É, mas tomara que a dinâmica não seja a mesma, porque eu já ouvi falar que vai ser um membro extra que vai flutuar entre uma equipe e outra. Aí vamos ver. Eu falei bonito agora, flutuar. Mas faz sentido essa teoria. Sim, faz. Se o Striker vai pra um lado, vai pro outro.

A não ser aquele cara de gelo finalmente mostrar que veio, né? E que ele não é pouca porcaria, pelo visto. É, pelo episódio 10 vai ser totalmente focado nele e na luta dele com o Slupahan. Foi o que eu vi no preview também. É. Parece que ele vai dar trabalho, tomara. É. Que tá faltando inimigos assim que tem realmente trabalho com os heróis, né? Sim, sim. Tomara que ele justifique toda essa pompa que ele parece que tem, né? Não fique só naquela coisa de muita imagem, mas pouco conteúdo. Sim, sim. Eu acho assim, o Lupa Ranger pra 13 já tá. Já tá com algo muito positivo, e é tentar mudar um pouco a dinâmica do Sentai, que tá vindo sempre a mesma coisa, ano após ano. Então só aí já tem um destaque que merece um ponto positivo até o momento. Então, nesse ponto, eu vou ter que discordar um pouco de você. Uhum. Porque, assim, o Sentai anterior já... Eu não vi. É, esse eu não vi. Você não viu o Kill Ranger ainda? Ainda não vi. Mas ele já trouxe alguns novos conceitos, e alguns velhos conceitos também, da época de Changeman, uhum. né? Ele trouxe de volta pra franquia. Uhum. Já Battle Ranger, ele mistura às vezes alguma coisa, até dos Kamen Riders, né, que tem sempre um restaurante, né, pelo menos os Riders mais recentes, tem um restaurante com o Covil e não sei o que, né, aí tem a polícia. Sim. Aliás, uma coisa que eu achei muito curiosa, né, da polícia, você já viu alguma central de polícia com apenas 5 pessoas? Já, e no Lupa Ranger pra trás. Tem o Ed Murphy? Uhum. Tem a opinião da Michelin? Ah, rapaz, tem sim. Agora que eu lembrei, tem central de polícia que tinha 2 pessoas, cara. Nossa! No Japão não deve ter violência nenhuma, né? Não era no Japão, era na Gotham City do Batman Robin dos anos 60. Que só tinha o comissário Gordon. E o chefe O'Hara. Tô ligado. Eu assistia também. Só tinha ele, mano. Tem coisa que não dá pra entender, né? 5 pessoas pra dirigir um departamento inteiro. E diga-se de uma curiosidade que eu lembrei agora. Tem um episódio que é muito curioso do Batman. E quando o Batman e o Robin chegam, o comissário Gordon vira pra ele e fala assim: Batman, você chegou. O que seria de Gotham City sem você? Eu falei, cara, o chefe da polícia. Ah. O chefe da polícia mira e fala isso, meu irmão. Acabou. Entrega a cidade pros vilões e acabou, meu. Aham. Mas é isso. É porque Gota é um poço de criminalidade, né? Mas... E só tem o Batman lá e o. Um bando de ex-Robins pra ajudar, né? É, imagina os anos 60. 390 Robins. Diferente, né, que tem? Parece que é uma fábrica de clonagem, né? Foi clonando o Robin assim e vai soltando. Mas vem cá, ó. Olha só, já estamos com 24 minutos de Lupa Rei, eu acho que já dá pra gente ver o que interessa, que é o Kamen Rider Build, né? É, Lupa Rei realmente não aconteceu nada, né? Então vamos lá. Vamos trocar de a pauta, né, que realmente tá chamando a atenção, assim, né? O pessoal está virando a cabeça. Oi? Os tocofãs estão virando a cabeça, tá todo mundo ficando doido com build. A build pra mim já se consolidou em terceiro lugar. Eu acho que a história tá muito boa. Cada episódio tem pelo menos uma reviravolta. Do 29 ao 31, deve ter tido pelo menos umas 5 reviravoltas, assim. Sim. Tem algumas coisas que eram um pouco mais óbvias, mas tinha outras que eu nem imaginava. Do Banjo, por exemplo, não imaginava. É verdade.